Você pode estar sofrendo, meu irmão. Talvez já pensou em olhar atrás. Você pensa que ao voltar pode resolver a vida, mas não encontra solução, não encontra uma saída. Mas Jesus está aqui pra te dizer, assim como ele disse, Abaste-me. O que queres que eu te faça, filho meu? Peça o que quiseres, eu sou teu Deus. Onde eu estou, o morto se levanta, o cego vê, o mudo fala e o coxo anda. Até a tempestade ouve a minha voz. Não há quem possa contra mim se levantar. Eu sou o leão da tribo de Judá. Filho meu, estou contigo. Se você não tem motivos pra sorrir, está na hora de pensar na situação. A felicidade existe, é só você crer que Jesus quer restaurar a tua vida. Ele está batendo a porta do teu coração. Abre agora, já chegou a solução. O que queres que eu te faça, filho meu? Peça o que quiseres, eu sou teu Deus. Onde eu estou, o morto se levanta, o cego vê, o mudo fala e o coxo anda. Até a tempestade ouve a minha voz, a minha voz. Eu sou o leão da tribo de Judá. Filho meu, estou contigo. Onde eu estou, o morto se levanta, o cego vê, o mudo fala e o coxo anda. Até a tempestade ouve a minha voz. Não há quem possa contra mim se levantar. Eu sou o leão da tribo de Judá. Filho meu, estou contigo. Eu estou. Filho meu, estou contigo.